Bahia, produtos de limpeza, variedade, qualidade e muito mais. Pronta entrega, atendimento é bom demais. Mercantil Bulangueira, venha economizar. Mercantil Bulangueira, economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercantil Bulangueira, Rua Pereira Filgueira, número 266, bairro Batalhão, 9204-2562. Organização Fábio e Janaína. Supermercado Viana. Produtos de qualidade e preço baixo. Tudo em gêneros alimentícios e utilidades para o lar. Carne fresca, frutas e verduras. Compras no cartão de crédito e débito. Economize. Venha para o Supermercado Viana. Avenida Francisco das Chagas Arraes, 146. Saída para o Iguatu. Fone 3533-1895. Supermercado Viana. Em Galego Autopeças, o seu carro está em boas mãos. Tudo na parte mecânica de qualquer linha de veículos. Você pode entregar aos cuidados da equipe do Galego Autopeças. Alinhamento, balanceamento e mecânica. Acessórios como pneus, baterias Moura, para-brisas, entre outros. Se o seu carro precisa de atenção, o endereço certo é Galego Autopeças. Em Campos Sales, na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 65. Telefone 99956174. Tudo o que você procura num posto de combustíveis é qualidade, bom atendimento e o melhor preço para aquilo que você vai colocar no tanque do seu veículo. Gasolina comum, aditivada, etanol, diesel S500 e diesel S10 estão no posto São Cristóvão. Produtos com a qualidade que você já conhece e confia. E frentistas treinados para oferecer o melhor. Enquanto você abastece, confira os níveis de óleo e água. Se quiser, aproveite nossos serviços de lavagem e lubrificação. Bem como troca de óleo. E atenção, o posto São Cristóvão disponibiliza água de excelente qualidade, extraída de poço profundo. É só ligar 99965-6413 ou 99260-5653. O posto São Cristóvão aceita cartões Visa, Master, entre outros. Agora é só se deslocar até o posto São Cristóvão, Avenida Francisco das Chagas Arraes, número 143, no centro de Campos Sales, na saída para Iguatu. Rádio Cidade, a rádio de todas as idades. 4:28 em Campos Sales. Boa tarde para você que está ligado curtindo o programa Cidade Mix. Serraria São Francisco informa que, além de fabricar e reformar carroças, carrocerias, cancelas e reboques em geral, agora fabricamos móveis projetados 100% MDF. Fazemos seu orçamento sem compromisso e enfatizamos que praticamos o melhor preço da região. Ligue ou nos chame no WhatsApp 999055215 ou 99658-6418. Serraria São Francisco, a rua Enéas Arraes, 1814, centro, próximo à ABB de Campos Sales. Alô para o Rafael e para o Chico, estão lá curtindo o programa Cidade Mix no seu final de tarde, calorão medonho, hein? Dr. José Orlando voltou a realizar consultas ginecológicas, prevenções e ultrassonografias na clínica Dr. Paulo Ney, toda quinta e sexta-feira, por ordem de chegada. Então tá aí, de volta o Dr. José Orlando. Nove Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo, reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamações nas articulações e má circulação. Nove Mistura combate doenças alérgicas, rinite, sinusite, bronquite, asmática e fortalece o seu sistema respiratório. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicéridos, colesterol, vesícula biliar e toda a área renal. Nove Mistura é você livre da enxaqueca, refluxo, gordura no fígado, má digestão, azia, gastrite, úlcera, infecções intestinais e elimina a prisão de ventre. Nove Mistura é eficaz no tratamento de TPM, cólica, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário e para o homem é a saúde da próstata. Nove Mistura já vem pronto para o consumo. Nove Mistura você encontra somente nas farmácias e lojas de produtos naturais de Campos Sales e de toda a região. 4:30 aqui na cidade. Cícero Alencar tá mandando um áudio aqui, vamos ouvir? Que é Cícero Alencar da Blue Vida. Peço que você dá um veja. Ah. Oi, Dom Junho. Peço que você roda os parabéns para meu amigo Daniel, na Bulandeira. Esse é parabéns sua mãe, Arlanja, e seu pai, Mimi. E de toda a sua família. Valeu? Todos palmeirenses, olha os curitianos. Valeu, Cissão. Parabéns aí pro seu amigo. Muita paz, muita saúde, muitas felicidades. Muita paz, saúde, felicidade para você que tá mudando de idade hoje, né? Ah, rapaz, quem tá aniversariando hoje é o nosso amigo Michel, né, rapaz? Michel aqui na papelaria, na Bárbara de Alencar, tá aniversariando hoje, né? Alô, Michel, um abraço para você, meu amigo, tudo de bom, né? É o nosso ex-presidente, Michel. São 4:31 na cidade, vamos tocar música, tocar sucesso, tá chegando? Thierry! É, essa que você tá pensando mesmo, viu? Rita! Fazer feliz, eu prometo te fazer Jorge Matheus, lance individual, Jonas Esticado, investe em mim, Zé Neto Cristiano, alô Ambev, né? Traz Brahma aí, viu? Teve Thierry, Rita, volta Rita e eu perdoo a facada. Eita, paizão, viu? É Rita e Letícia que estão desmantelando todo mundo aí, viu? É, Letícia, eu só saio desse bar com você ou com a polícia, viu, pai? Vixe Maria, são 4:42 aqui na cidade. Boa tarde pra você que tá aí ligado, curtindo o nosso programa. Chama Gás, o gás amarelinho, economia e segurança. Ligue 99795-3060. 99795-3060. Recarga R$74. Nove Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo, reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamações nas articulações e má circulação. Nove Mistura combate doenças alérgicas, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o seu sistema respiratório. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicéridos, colesterol, vesícula biliar e toda a área renal. Nove Mistura é você livre da enxaqueca, refluxo, gordura no fígado, má digestão, azia, gastrite, úlcera, infecções intestinais e elimina a prisão de ventre. Nove Mistura é eficaz no tratamento de TPM, cólica, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e orvalho e para o homem é a saúde da próstata. Nove Mistura já vem pronto para o consumo. Nove Mistura você encontra somente nas farmácias e lojas de produtos naturais de Campos Sales e de toda a região. O doutor José Orlando voltou a realizar consultas ginecológicas, previsões e ultrassonografias na clínica Dr. Paulo Ney, toda quinta e sexta-feira, por ordem de chegada. Falar em doutor José Orlando, amanhã eu vou estar recebendo aqui no Jornal do Meu Dia, né, o prefeito eleito de Araripe, o Cícero de Deus. Conversar com Cícero de Deus amanhã no Jornal do Meio Dia aqui na Rádio Cidade, né? Breve, breve vamos conversar com o doutor Orlando também, né, o vice-prefeito lá de Araripe. 4:44 aqui na cidade, você ligado, você curtindo a nossa programação que volta já já. E na volta eu vou atender você que já tá mandando a sua mensagem aí para o 997015771. Rádio é Cidade. Se o carro quebrou, se a moto embussou, não se desespere, uma dica eu dou. Vai lá na Dragão, você vai gostar. Peças e serviços, tudo num só lugar. Pode ser revisão, pode ser manutenção. A Dragão com certeza sempre tem a solução. Total garantia em tudo que faz. Tem retificar de motores e muito mais. Vem, vem, vem. Vem pra Dragão. Vem, vem, vem. A melhor opção. Vem. Vem pra Dragão. Atendemos Campos Sales e toda a região. A Dragão é motopeças, autopeças e agora também retífica de motores. Seja qual for o problema do seu veículo, a Dragão resolve. Temos uma equipe de profissionais altamente capacitada, pronta para lhe atender. Quer peças, acessórios e serviços com garantia total? Vem pra Dragão! Avenida Francisco das Chagas Arraes, número 16, saída para o Iguatu, em Campos Sales, Ceará. De segunda a sexta, na clínica Dr. Paulo Ney, a psicóloga clínica Ana Karina Araújo está atendendo. Psicoterapia individual para adolescentes, adultos e idosos. Agende a sua consulta. 99854-1466. Falar com Lenira. De uma hora para outra, nos deparamos com um novo normal. Fomos obrigados a manter distância das pessoas que amamos, longe das ruas e viagens. Pensando nisso, o Vicente Lemos criou o Biomol, primeiro no Ceará a disponibilizar biologia molecular com alta tecnologia, liberando RT-PCR para Covid-19 em até 24 horas. Consulte as condições. 88 988 11 8938. Nossa prioridade é salvar vidas e elas estão sendo salvas em todo o Ceará. Ao todo, foram criados 2.833 leitos hospitalares para atender pacientes com o coronavírus. Desse total, 961 são leitos de UTI. Todas as regiões do Ceará com acesso a UTIs contra o coronavírus. Governo do Ceará. Juntos, podemos cuidar melhor do nosso estado. Fim de ano é no Sacolão. Os preços mais em conta de toda a região. Confira! Arroz Realengo, parbolizado, 1 quilo, 3,79. Açúcar, 1 quilo, 2,49. Café Quimimo, 3,19. Óleo de soja, Concórdia, 7,79. Macarrão Pelágio, 1,99. Creme Crack Pelágio, 2,49. Biscoito Maisena Pelágio, 2,49. Biscoito Recheado Predileto, 99 centavos. Milho Verde Bonari, 1,99. Creme de Leite Mococa, 1,99. Mucilon 230 gramas, 3,99. Mucilon 600 gramas, 9,99. Messi Miojo Nosso Sabor, 99 centavos. Sabão em pó Joá, 500 gramas, 2,19. Água Sanitária Dragão, 1,29. Esponja de Aço Assolan, 79 centavos. Papel Higiênico Pimpo, 1,69. E Creme Dental Oral B, 70 gramas, 1,29. Porque aqui tem preço baixo de verdade. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. O grande sonho de toda a família é ter sua casa, é ter o seu lar, receber os amigos e descansar, vendo esse lindo sonho se realizar. Pra construir, pra reformar, a Mega Central Construções é o lugar. Estamos com você pra te ajudar. Melhor preço muito mais qualidade é na Mega Central. Mega Central Construções, as melhores marcas em pisos, tintas, louças sanitárias, luminárias, churrasqueiras, toda linha elétrica, hidráulica e muito mais. O menor preço, o melhor atendimento e a melhor negociação. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão, cheque ou no crediário próprio. Avenida Francisco das Chagas Arrais, 33, no centro de Campos Sales. Todos os dias, de segunda a sexta, você fica bem informado no Jornal do Meio-Dia. Rádio Cidade é muito mais rádio. Te fazendo companhia na cidade. Dan Oliveira. Estamos aí na cidade, são 4 horas mais 50 minutos. Boa tarde para você que está aí ligado, curtindo o nosso programa. Boa tarde para o Railton, lá do sítio Junco Araripe. Ele quer uma música do Raiz Saia Rodada, Lance Individual. Pois eu toquei essa música há pouco com o Jorge Matheus. Vamos tocar com o Raiz Saia Rodada também, em ritmo de forró. Boa tarde para você, Railton, aí no sítio Junco, no Araripe. Alô, meu parceiro Júlio, Supermercado Vitória, lá em São Paulo. Casa do Pizzaiolo. Não vou eu te ligo. A Ana Prado, chão de avião, comandante. Sucesso! O chão de avião com surra de cama, Eduardo Costa, ainda tô aí, Wesley Safadão. Ele é ele, eu sou eu, teve ainda Saia Rodada, Lance Individual. São 5 horas mais um minuto. Eu lembro que o Dr. José Orlando voltou a realizar consultas ginecológicas, previsões, prevenções e ultrassonografias na clínica Dr. Paulo Ney, toda quinta e sexta-feira, por ordem de chegada. Citinec Telecom, o único provedor de internet da cidade que possui um servidor em Campos Sales, proporcionando mais estabilidade para os jogos e transmissões online. Tenha melhor na sua casa ou empresa, entre em contato agora mesmo e contrate um Citiplano 998514629. Foi encontrada uma sacola na Praça do Ó no último sábado. Se você esqueceu essa sacola na Praça do Ó, procure aqui na Rádio Cidade, viu? Encontraram e deixaram aqui. 5 e 1 na cidade, já tem mais. Na volta eu atendo você que já mandou a sua mensagem aí para o 99701-5771. Cidade, Rádio Cidade, a companhia que virou mania. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira ontem que requisitou seringas e agulhas de estoques excedentes a empresas fabricantes para a futura vacinação contra a Covid-19. A Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos disse que se comprometeu em fornecer 30 milhões de unidades. A requisição administrativa é um mecanismo previsto na Constituição, por meio do qual o poder público pode usar temporariamente bens privados no caso de iminente perigo público. Pela regra, o governo deve assegurar indenização se houver dano. Na nota, o Ministério da Saúde não informou quanto pagará pela requisição dos estoques excedentes. Ainda não há uma vacina contra a Covid-19 autorizada pela Anvisa. O primeiro pregão para a compra de seringas foi feito pelo Ministério da Saúde e previa a compra de 331 milhões de unidades, mas as empresas que participaram ofertaram 7,9 milhões apenas, o que corresponde a 2,4% do total. Notícias da hora. Ótica Imperial, há 5 anos servindo bem em Campos Sales e toda a região. Óticas em Nova Olinda, Salitre e São Julião do Piauí. Oferece os melhores preços e formas de pagamento. Além do mais, se você não pode vir até a Ótica Imperial, a

regras e legislação de trânsito e aulas de direção para aprender a dirigir, é muito importante contar com uma parceria de confiança. Para isso, temos a Autoescola Principal, referência em soluções para processos de habilitação de todas as categorias, com suporte e acompanhamento durante todas as etapas. Conheça agora mesmo as facilidades que tornarão você um condutor seguro, preparado e legalizado. A Autoescola Principal está à sua disposição. Fone WhatsApp 99300-0393. Telefone fixo 3533-1803. Também no Instagram e Facebook. Matriz na Rua João Severo Cortes, número 1171 Centro, Campos Sales. Unidades em Salitre, Araripe, Potengi e Antonina do Norte. Autoescola Principal. Seu sonho de aprender a dirigir começa aqui. Um empreendimento dos irmãos Tiago Souza e Fábio da Autoescola. Desejamos a você boas festas e feliz 2021. Cidade! Cidade! A rádio! A rádio! De todas as idades. Fazendo companhia na cidade, já são 5:09. Muito boa tarde para você que está aí ligadão, curtindo o nosso programa. Olha aqui, boa tarde para o Antônio do Sítio Tanquinho. Ele quer uma música do Tarcísio do Acordeon, Meia-Noite. Vamos curtir agora, Antônio. A Gabriela do Sítio Velho Araripe quer ouvir música do Zé Felipe, Só Tem Eu. O Cícero Daniel do Sítio Velho Araripe quer uma música do Michel Teló, Quem Falou Mentiu. Então, vamos lá. Pegando o ritmo aqui do Tarcísio do Acordeon. Meu Deus, sucesso! Isso é mais um, viu? Alô, meu parceiro Zé Malhada! Nome da caneta de ouro! Volta pelo amor de Deus! Cidade! Cidade aí! Eita, Wesley Safadão, né? Como é que eu vaguei? Michel Teló, Quem Falou Mentiu, Zé Felipe, Só Tem Eu, Tarcísio do Acordeon, Meia-Noite, né? É, você tem meu WhatsApp. São 5:00 PM, mais 22 minutos, documentos perdidos. O Joaquim Costa Silva perdeu sua habilitação e pede a quem encontrou venha encontrar, deixar aqui na Rádio Cidade que será muito bem gratificado. Habilitação do Joaquim Costa Silva. De segunda a sexta, na Rádio Cidade, tem o programa Encontro com a Fé, de 6:30 às 7:00 AM, com direção e apresentação do professor Moisés. Chama Gás, o Gás Amarelinho, Economia e Segurança, ligue 997-95-3060, recarga R$ 74,00. Já eu volto trazendo mais para você. Saldão 2020 Macavi, com ofertas incríveis. Só no Mega Saldão Macavi você compra TV 150 polegadas 4K com comando de voz por apenas R$ 2.399 à vista ou R$ 239,90 mensais. E tem mais, é no carnê. E tem mais, no Mega Saldão 2020 Macavi você compra toda a linha de móveis, estofados e colchões em até 12 vezes sem juros e com a entrada só lá para março de 2021. Ouça agora mais um depoimento de um cliente satisfeito da Citinet Telecom. Olá, eu sou o pastor Levi Melo, pastor da Igreja Batista Regular de Campos Sales, e nós estávamos buscando uma internet que fosse boa, de qualidade e que pudesse ser útil, né, para a transmissão das nossas lives, dos nossos cultos, né? Devido a essa pandemia, buscamos uma internet boa e a Citinet agora é o nosso parceiro e graças a Deus até agora ela tem sido muito boa, né? As nossas transmissões todas têm dado certo com a internet de qualidade, era isso que a gente buscava na cidade e a Citinet tem nos auxiliado nisso. Citinet Telecom, qualidade é o nosso compromisso. Quer levantar sua vida? Fale com nosso amigo Mudubim. Ovo de codorna, castanha e amendoim. Mudubim. É só ligar 99807-2647. Na Travessa Milton Barreto 83, Centro de Campos Sales. Em Campos Sales, dispomos do melhor atendimento em cardiologia. Realizado pelo Dr. Ananias Arraes, cardiologista formado no INCOR USP e ecocardiografista formado na Beneficência Portuguesa em São Paulo, com título de especialista. Atende na Cardiocare, na Rua Manuel Moraes, ao lado da Igreja Matriz, realizando consultas, risco cirúrgico, eletrocardiogramas, ecocardiogramas, Holter 24 horas e mapa. Entre em contato pelos números 3533-2880 ou 992-940199. Dia 8 de janeiro, uma sexta-feira, Dr. Sérgio Araújo, conceituado proctologista do Cariri e cirurgião do Hospital Regional do Cariri, estará realizando consultas particulares e retornos na clínica Dr. Paulo Ney a partir das 9 horas da manhã. Marque sua consulta no fone 889-9962-1018. Clínica Dr. Paulo Ney, onde a qualidade e a competência dos profissionais fazem toda a diferença. Rua Enéas Arraes, 1340, Campos Sales, Ceará. Preço da consulta, R$ 200. Rádio Cidade. Nesta, você confia. Te fazendo companhia na cidade. Dan Oliveira. Já 5:26. Boa tarde aqui pra dona Terezinha lá no sítio Inharé. Alô, dona Meguinha no Inharé. Um abraço pra senhora. Tudo de bom, viu? Pra dona Meguinha e família aí no sítio Inharé. São 5:26 aqui na cidade, 5:26. Vamos trazendo mais música. Tá chegando mais uma. Letícia. É, a Letícia que fugiu aí com o mototáxi. Eu juro, Letícia, só que... Olha aí, né, o Gustavo Lima com essa pegada aí de menina pra mulher, 17:41 em Campos Sales. Nova mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo, reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamações nas articulações e má circulação. Nova mistura combate doenças alérgicas, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o seu sistema respiratório. Nova mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicérides, colesterol, vesícula biliar e toda a área renal. Nova mistura é você livre da enxaqueca, refluxo, gordura no fígado, má digestão, azia, gastrite, úlcera, infecção intestinais e elimina a prisão de ventre. Nova mistura é eficaz no tratamento de TPM, cólica, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e orvalho e para o homem é a saúde da próstata. Nova mistura já vem pronto para o consumo. Nova mistura você encontra somente nas farmácias e lojas de produtos naturais. E atenção, Dr. José Orlando voltou a realizar consultas ginecológicas, prevenções e ultrassonografias na clínica Dr. Paulo Ney, todas quinta e sexta-feira, por ordem de chegada. São 5:42, já já tem mais Cidade Mix. Rádio Cidade. Cidade. Sempre ao seu lado. Fim de ano é no Sacolão. Os preços mais em conta de toda a região. Confira! Arroz Realengo, parboilizado, 1 quilo, 3,79. Açúcar, 1 quilo, 2,49. Café Quimimo, 3,19. Óleo de soja, Concórdia, 7,79. Macarrão Pelágio, 1,99. Creme Crack Pelágio, 2,49. Biscoito Maizena Pelágio, 2,49. Biscoito Recheado Predileto, 99 centavos. Milho Verde Bonari, 1,99. Creme de Leite Mococa,

3130. Siga também nossa rede social pelo Instagram, @farmacianoronhas, para ficar bem informado sobre dicas de saúde e sobre os nossos produtos. Boas festas e feliz ano novo! Farmácia é Noronhas, tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. 2021 é o ano da sua conquista e de realizar seus sonhos. Domingo, dia 10 de janeiro, o Inhamus de Prêmios apresenta: primeiro prêmio, R$3.000. Segundo prêmio, moto Honda B 110i. Terceiro prêmio, moto Honda Start 160. E no quarto prêmio, é o Furacão do Sertão, moto Honda Bros SDD 160, 0 quilômetro. Três motos e dinheiro de montão para iniciar o ano feliz da vida. 15 giros da sorte de R$300. Perder a chance de ganhar? Eu sei que você não vai. Compre seu certificado e não esqueça, o sorteio é só para a nossa região. É muito mais fácil ganhar. Oi, oi, oi, oi, oi, cunha, muitos de prêmio, sua sorte chegou. Surpreenda-se. Ouça. Cidade. Já 5 horas 49 minutos aqui na cidade. Boa tarde para você que está aí ligado em Amos de Prêmios. Todo domingo, meio-dia, com transmissão aqui pela Rádio Cidade de Campos Salles. Vamos aí com mais participações do ouvinte. Boa tarde, Dona Oliveira. Aqui é Graziliano do Sítio Tanquinho. Gostaria de pedir a música Zé Vaqueiro, Meu Mel, para oferecer para meu esposo e minha filha Maria Júlia. E para você também, da Rádio Cidade aí. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Tenho mais aqui, deixa eu ver aqui, Dom Oliveira, por onde que eu vou começar. Siga aí o canal, né, no YouTube do Alex Aguiar, como ver o lado bom das situações. Como ver o lado bom das situações do Alex Aguiar. Para você que gosta de uma mensagem de fé, de otimismo, de esperança, é o canal certo no YouTube, viu? Alex Aguiar. Como ver o lado bom das situações. Tá aí, viu? Eu não sei de onde é o Alex, mas tá aí mandando pra gente divulgar aqui o canal dele. Boa tarde, Oliveira. Eu queria pedir a música da Mari, Sabor de Mel. Eu queria oferecer a toda a minha família. Minha avó, Francelina, minha mãe, Maria, e meu pai, meu irmão Alex, meu irmão João, toda a minha família. Tá e bom. A você, que é um ótimo locutor. Valeu, obrigado. Pode passar, meu querido. Agora são 5 da tarde, mais 51 minutos na cidade. Pra apaixonar o seu coração, vem com Zé Vaqueiro. Fica comigo, meu mel. Tire o adeus das mãos. Pode entrar. Ali na cidade, 18 horas mais 2 minutos, 18 e 2. Você curtindo aí música, né? Musicão que você ouviu aí com o Wesley Safadão, Não Valeu. Boa tarde pra Meire da Serra de Luiz Pereira, ligadinha com a gente, né? Lá no Araripe. Alô, Meire, um abraço pra você, né? Vou ficar te devendo a tua música pra amanhã. Você pediu hoje. Já tinha acabado aqui o programa, mas amanhã a gente passa, tá bom, Meire? Um abraço pra você aí na Serra do Luiz Pereira. 18 horas, 2 minutos, eu volto já com o Forró das Antigas. Tudo e diversão em primeiro lugar. Rádio Cidade. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. A Indonésia anunciou nesta terça que iniciará a imunização contra a Covid-19 com a Coronavac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech. No dia 13, o ministro da Saúde afirmou que o presidente do país será o primeiro cidadão a receber a dose da vacina. O quarto país mais populoso do mundo, com mais de 265 milhões de habitantes,

com essa eu tô indo embora, com Deus e Nossa Senhora. A gente volta amanhã, a partir das 16h, para mais um programa. Tá vindo aí a Voz do Brasil, direto de Brasília. Tchau, tchau, boa noite. Fica com Deus, eu vou com ele. A gente se encontra amanhã. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Sales, a emissora apaixonada por você. Que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 5 de janeiro de 2021. E vamos ao destaque do dia. Encontro entre Ministério da Saúde e fabricantes garante seringas e agulhas para vacinar brasileiros contra o coronavírus. Manuela Castro. Devem ser disponibilizadas 30 milhões de seringas para que a população possa receber a vacina assim que ela for aprovada. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Alimentos direto do campo para quem mais precisa. Programa de aquisição de alimentos garante renda a mais de 70 mil pequenos produtores. E beneficia 12 milhões de brasileiros. Gabriela Noronha. No total, o governo destinou 643 milhões de reais para o programa, o maior investimento dos últimos 6 anos. Mais de 5 milhões e 700 estudantes já podem consultar o local das provas do Enem. O cartão de confirmação está disponível na página do participante na internet. O documento também traz outras informações, como número de inscrição, data e horário do exame. Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. Os estudantes que vão fazer o Enem já podem conferir o local onde farão as provas marcadas para os dias 17 e 24 deste mês. Esta e